caminhando. Bênção àqueles que vem trazendo palma nas mãos. Bênção àqueles que seu falar é suave maçã. Que onde está diante do trono e do Cordeiro de Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Já está chegando a grande hora de Jesus ir para levar este povo que ele uniu num só amor, numa só fé, num só Senhor. Iremos com ele para morar no reino de amor. Quem são? Quem são? Quem são? São o povo de Deus. Sua missão. Quem são? São o povo de Deus. Estes são os que venceram e vieram da grande.